E pronto, e falando aqui um bocadinho do jogo, e quem me conhece, por vezes eu durante o jogo posso ter situações em que não concordo com algumas decisões de árbitros, que acho que são situações normais, mas penso que até falando um bocadinho da minha performance como treinador, eu tenho estado bastante tranquilo nos jogos. Não tenho sequer discutido com árbitros. Há árbitros que dá para conversar de uma forma mais tranquila. Há outros que, infelizmente, não dá, porque, estando na posição onde estão, por deixam de uma forma tão autoritária que nem sequer dá para falar. Mas eu tenho estado a encarar, apesar da época não estar a correr como nós gostaríamos que corresse, eu tenho estado tranquilo. Este jogo foi mais uma vez um jogo muito emotivo, mas em que eu estive bastante tranquilo, e acho que consegui passar essa minha tranquilidade para os meus atletas. E tem sido assim nesta segunda fase, porque para quem tem acompanhado, ou para quem não tem tão acompanhado, se calhar, o percurso de São Pedro nesta segunda fase, nós iniciámos a segunda fase apenas com uma vitória e com um confronto direto com a Académica, e que desde o início, na Zona Norte, seria entre nós e a Associação Académica de Coimbra uma das equipas que ia descer no Norte, e na Zona Sul seria entre as duas equipas do Algarve, que seria o Imortal Sub-23, e a equipa do Ginásio do Olhanense, que, por acaso, o Ginásio do Olhanense já desceu e vem aqui na última jornada já com a descida divisão garantida, já não tem qualquer possibilidade de se manter na Pro-Liga. Não quero dizer com isto que não venham um bocadinho de orgulho ferido e que queiram vir a discutir o jogo para acabar a época, pelo menos com uma vitória, e nós temos de estar atentos a isso. Mas fazendo um pequeno balanço, e a época ainda não tendo acabado, e como eu costumo dizer, há vários provérbios, um deles que é a esperança, enquanto há vida há esperança, que é mesmo assim. Enquanto matematicamente for possível, nós acreditamos e iremos trabalhar durante estes 15 dias para estar na máxima força para a última jornada. Claro que o que nós, estando numa situação em que nos encontramos, pretendíamos era, pelo menos como na época passada, chegar à última jornada e não dependermos de ninguém, apenas dependemos de nós. Infelizmente não vai acontecer. E temos que, por obrigação, por obrigatividade mesmo, ganhar e esperar por outro resultado. E é aqui onde vêm alguns fatos. Mas, por exemplo, vendo a nossa primeira fase, nós perdemos no primeiro jogo em casa da segunda fase com o Barreirense por 5 pontos, num jogo bastante disputado, num jogo onde não ganhamos porque claramente cometemos erros que não poderíamos ter cometido, porque nada a apontar da equipa da arbitragem, erros para ambos os lados, que fazem parte, e como o Alvino disse há pouco e muito bem, é muito fácil que às vezes nós criticamos uma decisão de um atleta, de um treinador, de um árbitro, quando em frações de segundos tem que tomar decisões, como ainda este último jogo tive que tomar uma decisão. Não sei, se calhar não foi a mais correta, mas são as decisões que nós temos de tomar às vezes em segundos, e por vezes correm bem, outras vezes correm menos bem. Mas depois, na jornada a seguir, vamos ao Benfica, voltamos a perder por 5 pontos, onde acho que, em termos de arbitragem, algumas decisões, não só pelos árbitros, mas também pelo oficial de mesa, que nos anula um lançamento de 3 pontos, dizendo que o atleta ainda tinha a bola na mão quando o árbitro tinha validado os 3 pontos, e onde não há, como por exemplo no futebol e na nossa primeira divisão, porque a Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu não optar por esta opção na Pro-Liga, que é, no futebol chama-se o VAR, no basquete é o IRS, que é o Instant Replay System, que é a mesma coisa que o VAR, inclusive na Liga Portuguesa de Basquetebol, na primeira divisão, os treinadores têm um ou duas possibilidades de solicitar ao árbitro essa consulta no sistema de vídeo para verificar algumas decisões que possam não concordar. Já vimos finais decididas por isso, não é? Por esse sistema. Exatamente. E nós, felizmente, no Sampaense, e todos os clubes da Pro-Liga, além de, não são obrigados a transmitir os jogos em direto, por acaso o Sampaense faz no seu canal do YouTube, mas todos os clubes têm que gravar o jogo e depois colocar numa plataforma de acesso aos outros clubes para terem acesso a todos os jogos, em que, por acaso, o nosso sistema de gravação dava para rever uma situação dessas e o árbitro, não sendo uma ferramenta utilizada nos jogos da Proliga, é uma decisão de uma validação de 3 ou 2 pontos em que o árbitro nem sequer se preocupou na possibilidade de rever essa situação ou não. Mas só voltando um bocadinho atrás, Alvina, não sei se tenho tempo. Temos. Mas pronto, no Pavilhão da Luz aconteceram algumas coisas estranhas, mas mesmo assim conseguimos jogar de igual para igual e saímos dos resultados por 5 pontos. Depois, na jornada a seguir, nós tivemos 4 jogos seguidos fora, que foi um desgaste, em termos logísticos, foi muito doloroso para o clube, e em termos de preparação dos jogos, também foi muito complicado. Nós, em 8 dias, fomos 2 vezes ao Algarve, e pronto, numa delas conseguimos treinar no pavilhão onde jogámos, mas pronto, são as viagens, que não são tão longas, não irem 2 carrinhas, ou uma carrinha e um carro ligeiro, por vezes, não é muito confortável, mas o clube deu-nos todas as condições, e com a ajuda também de patrocinadores nossos, em que conseguimos sempre viajar na véspera e poder estar aptos para encarar os jogos na máxima força. Mas pronto, o primeiro jogo no Algarve contra o Imortal, não estivemos bem, também tínhamos um atleta doente que não pudemos contar, mais um outro atleta lesionado, e realmente foi o pior jogo que nós tivemos nesta segunda fase até à data, em que perdemos por 24 pontos de diferença, e eu achei que a equipa do Imortal estava a lutar pela permanência e consegui perceber o porquê. Porque a equipa do Imortal não conseguiu na primeira fase jogar sempre com a equipa completa, porque tem ali 4 ou 5 atletas que vão também à equipa A, que está na primeira divisão. A equipa principal. Exatamente. E estamos aqui a falar em alguns atletas que têm bastante tempo de jogo na equipa principal, e como me foi informado pelo treinador e pelo diretor desportivo do Imortal, na primeira fase tentaram solicitar aos clubes alterações de jogos para poderem jogar com todos, e o mesmo não aconteceu. O que não aconteceu com o Sampaense Basket, porque há uma coisa que é, eu acho que nós, tem que haver verdade esportiva e seriedade dos clubes. E quando saiu o calendário provisório, nós marcámos o jogo com o Imortal no fim de semana em que eles também tinham jogo com a equipa A. E foi-nos solicitado a possibilidade de mudarmos o jogo e até fazer a inversão da jornada. E nós fizemos essa inversão da jornada porque o treinador tinha falado comigo e dizer que até podia descer de divisão, mas que pelo menos que tivesse a possibilidade de jogar sempre com a equipa completa para poder fatificar neste escalão, porque dá outro tipo de competitividade aos jovens para os preparar para pelo menos jogarem na equipa principal. Isso mesmo. E como o Sampaense Basket, e eu tenho que o dizer e aproveito para dizê-lo aqui em direto e como tenho dito muitas vezes em off, o Sampaense Basket luta pelo um objetivo que é ficar na Proliga e continuar a estar, ser o único clube do interior do país nesta modalidade, nas divisões, nas 2 principais divisões do basquetebol nacional. Mas acho que há uma coisa que é a seriedade e a verdade esportiva, e acho que é assim que deveria funcionar, que é isto que se chama de fair play dentro e fora do campo. E o Sampaense inverteu a jornada e prejudicou-se porque teve 4 jogos seguidos fora, com em 8 dias fazer 2 viagens ao Algarve. E Lisboa, mas epá, acho que fomos corretos. E esse agradecimento foi ainda agora, quando eles cá estiveram, agradeceram toda essa nossa boa vontade e este nosso fair play. Mas pronto, esse jogo foi o menos conseguido. Na jornada a seguir fomos ao Olhão e conseguimos a primeira vitória da segunda fase, num jogo muito bem conseguido, e eu tinha dito que a equipa, muito limitada, com poucas soluções, com muitos azares que tivemos ao longo da época, ainda mais tendo um plantel bastante curto e com poucas soluções, uma ou duas lesões podiam complicar, e nos complicaram na primeira fase, mas conseguimos ganhar em Olhão, e na jornada a seguir vamos fazer um jogo de excelência, principalmente numa segunda parte fantástica, em que defendemos muito bem, foi o melhor jogo em termos de... Também pedi desculpa a todos que nos estejam a ouvir, eu não quero alongar muito, mas acho que também é importante chegarmos a esta, onde eu quero chegar com esta conversa. E pronto, e temos uma vitória no Barreiro muito importante, em que no dia antes a Académica tinha ganho em Olhão, num jogo estranho, apesar do Olhanense, o ginásio Olhanense também estar ainda a lutar pela manutenção. onde houve até algumas declarações por parte do treinador da Académica um bocado estranhas, inclusive ao felicitar a equipa do Ginásio Olhanense pela forma que encarou o jogo e que não tinha encarado da mesma forma na semana anterior, porque não tem qualquer cabimento essas palavras, porque o Ginásio Olhanense na semana anterior precisava de nos ganhar para dependerem deles só pela manutenção, porque eles dependiam só deles. Pronto, e eu a partir daí comecei a achar algumas coisas um pouco estranhas. Na semana a seguir, nós tivemos o Benfica, que foi na semana passada. Em primeiro lugar, sou obrigado a fazer, não sou ser obrigado, tenho que o fazer, porque nós temos tido um apoio por parte da nossa Mancha Amarela e todos os adeptos e simpatizantes do clube e que gostam de basquete. Nós na semana passada tivemos um pavilhão completamente cheio e nós desconfiávamos, pronto, por ser o Benfica, independentemente de ser a equipa de sub-23, é o Benfica. O pavilhão foi às 21 horas, o pavilhão esteve completamente cheio, pessoas que estiveram de pé a ver o jogo, que a bancada principal, porque as bancadas por trás dos bancos não são permitidas entradas ao público em geral, só convidados ou comunicação social ou patrocinadores é que podem estar. Mas estava muito bem composto. Mas estava muito bem composto, com um ambiente fantástico. Foi um jogo onde as três equipas se portaram lindamente, as duas equipas do Santenense e o Benfica, inclusive a equipa da arbitragem, nada a apontar, em que nos faltou a extraordinária sorte, podíamos ter ganho o jogo e pelo ambiente era merecedor. E nesse fim de semana, o Barreirense, com um grande profissionalismo e uma grande seriedade, ganhou a Académica, jogando com a equipa toda, como fez connosco, inclusive já tendo a manutenção garantida, mantendo cá os americanos, porque isso é que é o ser profissional e a verdade esportiva. Porque os clubes têm que ser assim, acho que deve ser assim, e acho que isto devia ser tudo revisto por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol, este modelo competitivo, porque uma equipa que garanta a manutenção e se puder poupar um mês de ordenados a três jogadores estrangeiros ou a quatro jogadores... É muito dinheiro. É muito dinheiro. Que pode guardar esse dinheiro para já preparar a próxima época, mas o que é que vai acontecer? É totalmente diferente uma equipa jogar com a sua equipa completa, com equipas que ainda estão a lutar por alguma coisa, e foge um bocado nisto toda a verdade esportiva. Por isso eu acho que este modelo competitivo deveria ser revisto pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Mas pronto, isso são outros assuntos para os clubes debaterem com a Federação. Pronto, nós perdemos com o Benfica. Com o Benfica no jogo, o Académica ganhou ao Barreirense e tudo se mantinha igual. Nós com mesmos pontos com vantagem no confronto direto no sexto avaraz, porque temos essa vantagem com a Académica. O Benfica trouxe todos os jogadores que costumam ir à equipa A, muito bem, profissionalismo, acho que é assim que deve ser, e garantiram que iriam jogar assim contra a Académica, porque isso é o estar no desporto e muito mais, acho que deve partir de todos, mas muito mais uma instituição como o Sport Lisboa Benfica, acho que deve manter essa postura. Por uma surpresa deste fim de semana, o jogo do Benfica Sub-23 contra a Académica era às 15 horas, o nosso era às 16h30, e claro, nós antes do nosso jogo começar estávamos ali um bocado a acompanhar. Em primeiro lugar, o jogo era para ser transmitido na Benfica TV, à última da hora é cortada a transmissão, tudo bem, problemas técnicos provavelmente. Depois não joga um dos jogadores mais influentes, mas pronto, um dos jogadores influentes da equipa do Benfica, que costuma também ir à equipa A, mas que também não jogou contra nós na Luz, e não é por isso que a equipa se torna mais fraca, mas claro, perde ali algum poderio físico. E nós, pronto, eu aos poucos, já antes de começarmos o nosso jogo e acompanhando, e como o Albino ainda há pouco falou, o Benfica marcou 50 e qualquer coisa pontos, quando tem uma média de 70 e qualquer coisa pontos por jogo, onde jogadores como jogadores influentes da equipa do Benfica, que são bastante produtivos, marcaram 2, 4 pontos, tudo bem, nem sempre há um dia bom, provavelmente houve ali algum dia mau, mas é estranho quando é um dia mau para muitos, E a Académica só se apresentou com um americano, que ainda por cima é mais uma baixa de peso na equipa da Académica. Eu estou aqui a falar, nos nomes dos clubes, e porque toda a gente sabe o que é, e são estas as coisas que são estranhas, e nós, claro, tínhamos a obrigação de ganhar o nosso jogo, e é disto que nós deveríamos estar apenas a falar, mas porque foi um jogo bem jogado, o Imortal apresentou-se na máxima força, e nós fizemos três períodos de excelência, e acredito que no último período começamos a falhar com algumas coisas, porque o rendimento dos jogadores começa a baixar devido às poucas soluções que o plantel tem, mas além desses fatores, ainda há os fatores de que eu tenho um jogador norte-americano que normalmente joga 40 minutos, este jogo jogou 20 e tal minutos e mesmo assim marcou 22 pontos, em que são marcadas faltas muito estranhas. Aquele último lance polémico, que é um lance que é duvidoso, já vi o vídeo, já vi a situação desses últimos segundos, porque nós a um segundo do fim estávamos com o jogo, com a vitória na mão, e nesse último segundo eles empatam o jogo e o jogo vai para o prolongamento. Agora, claro, há falhas de arbitragem, na minha opinião, muito graves, mas também há falhas nossas, e falhas nossas como temos 7 segundos do fim a possibilidade de acabar com o jogo, estamos a ganhar por 3 pontos e temos 2 lances livres e não marcamos, ganhamos o salto ofensivo, conseguimos que a bola vá para sair, está atrás, prestes a sair na linha lateral, conseguimos manter a bola viva dentro do campo, temos imagens de vídeo e fotografia em que o atleta de São Bento Basket não pisa sequer a linha e o árbitro decide marcar a bola a favor do Benfica, que dá esta tal última posse de bola que empata ao jogo. E depois, claro, no prolongamento o Imortal foi muito mais forte, eu já não tinha um dos norte-americanos porque já tinha sido excluído com 5 faltas, e a equipa fisicamente foi-se abaixo, o Imortal é um justo vencedor nesse período de prolongamento, porque foi superior a nós em termos ofensivos e em termos defensivos. Mas depois há vários fatores. Por exemplo, é-nos averbada uma falta técnica. É um atleta nosso, um norte-americano, que é o nosso interior, em que teve um jogo de uma luta física contra dois ou três jogadores da equipa, sabe? Porque eles iam rodando sempre a ter jogadores frescos. E estamos a falar um dos jogadores, que é um jogador que tem muitos minutos, tem média de 20 minutos na equipa principal do Imortal, em que não há numa situação dali de uma luta debaixo da tabela que marca 2 pontos e que faz um gesto para o atleta, que é um gesto que é conhecido a nível mundial, no basquete mundial, que é com a mão, baixar assim a mão em direção ao chão, que é o dizer... em inglês, os americanos usam muito too little, que é muito pequeno, és muito pequeno para mim, não consegues parar, que é uma coisa usual, não é nenhum ato de provocação, ou pode ser um ato de provocação, mas que é permitido pelas regras do basquetebol. E é verdade, uma falta técnica a esse jogador, que é a quarta falta, condiciona, um lance livre para a equipa do Imortal, posse de bola. Quando do lado contrário, por algumas vezes, aconteceu os jogadores do Imortal marcarem cesto e direito para o nosso público e mandarem calar o público, nunca foram sequer avisados. Uma situação em que temos posse de bola, há uma bola presa, a bola é nossa, como indica a seta que está na mesa, porque estamos a falar de um dos árbitros que tomou sempre estas decisões. Chegou à mesa e disse que aquilo que estava mal, que a decisão era dele e a bola era do Imortal. Epá, são alguns fatores que com este senhor tem vindo a acontecer nos últimos tempos. E mais do que uma vez. Em mais do que uma vez, em épocas anteriores. E pronto, e nós, devido a estas situações todas, porque alguns são erros técnicos, que estão no regulamento e que são considerados erros técnicos, o São Pedro Vasca decidiu no final do jogo, aguardou pelo final do jogo, não protestou antes do prolongamento, mas protestámos o jogo e já enviámos tudo o que é necessário, inclusive já fizemos o pagamento, porque o processo só avança quando entrar o pagamento na Federação Portuguesa de Basquetebol, e que não é assim tão pouco quanto isso, mas, Alvino, vou ser mesmo muito franco, acho que não vai dar em nada, mas pelo menos o Sampaense demonstra o seu desagrado e espero que quem esteja à frente das competições, que olhe um bocadinho por isto, que olhe um bocadinho para isto e que respeite um bocadinho o São Bento Basket, que faz um esforço grande para estar a este nível, como todos os clubes certamente o devem fazer, mas que haja algum respeito e que haja, se os atletas podem ser castigados quando têm comportamentos menos corretos, os treinadores, acho que os árbitros quando também têm comportamentos que não são os mais corretos e quando usam o apito e abusam de uma forma arrogante e autoritária, de forma a dizer quem... Alguns têm demonstrado isso em São Paulo de Gramaço. Eu tenho dito isso e tenho visto isso. Os grandes protagonistas do jogo devem ser os atletas, e mais ninguém. E os árbitros devem cumprir as regras, como é óbvio, mas há forma de o fazer. Às vezes o próprio sopro no apito, a forma arrogante... É pronto. E tem sido e o ouvinte tem acompanhado bastante jogos. E já vi que equipas de arbitragem mudaram a decisão depois de conversarem no meio de campo. Também já. Exatamente. Já vimos isso. Exatamente. Mais que uma vez. Portanto, não é problema nenhum e deve ser assim, não é? Exatamente. E pronto. E há, os nossos jogos estão todos gravados. Nós temos muitas situações em que temos um arquivo de coisas que se for preciso na altura certa, iremos avançar. Mas claro, não é isso que nós pretendemos, não é, mais uma vez volto a dizer, o Sampaio Basket perdeu jogos por erros meus como treinador, por falhas dos meus atletas, e não nos queremos desculpar com a arbitragem, mas que há fatores que são muito estranhos e nós gostaríamos na última jornada, e é isso que nós pedimos a todos os intervenientes, que que haja fair play, que haja verdade esportiva, que haja profissionalismo por parte todos os clubes que irão jogar essa última jornada, independentemente de já terem ou a descida de uma divisão garantida, que é o caso do Ginásio Olhanense, ou os clubes que vão jogar, neste caso, o Imortal, que irá jogar contra a Académica, que tem a manutenção garantida, mas que haja verdade esportiva, que haja fair play, e que quem deixa a divisão realmente seja a pior equipa dentro do campo e não fora do campo, e essa justiça que eu gostaria que houvesse. Se nós realmente na última jornada não conseguimos ganhar ao Ginásio Olhanense, e mesmo que o Imortal ganhe à Académica, somos nós que iremos descer de divisão e somos os merecedores, neste caso, somos merecedores da despromoção, da descida de divisão, porque não conseguimos ganhar o jogo para nos mantermos. Mas a única coisa que eu gostaria, e esta um bocado a minha revolta e a revolta de todos os sampaenses, da direção, dos atletas, é estes fatores, pelo menos nestas últimas duas semanas, estranhos. Não são só destas últimas duas semanas, isto não é só desta época, há muita coisa que tem vindo a acontecer. Eu vou falando com dirigentes de outras modalidades do nosso concelho e a queixa é a mesma. Nós, infelizmente, e desculpem usar esta expressão, somos pequeninos, somos do interior do país, não temos a força que têm as equipas do litoral, não temos história como alguns clubes históricos a nível nacional têm e têm outro tipo de proteção, mas somos pessoas sérias, trabalhamos diariamente no concelho, no concelho de Oliveira do Hospital, os clubes trabalham diariamente com as suas dificuldades, mas são pessoas sérias que dão tudo em prol do desporto, em prol do desenvolvimento do interior do país, e isto acho que não nos devemos calar, porque o Albino é um bocado em off disso, e é verdade que é inocente, não é filho de boa gente, e temos que ser respeitados porque trabalhamos para estar a este nível, e acho que até as próprias entidades, as próprias federações deviam olhar para estes clubes no interior do país que fazem um grande trabalho e com muito sacrifício, que acho que é bom para as modalidades e para o desporto em geral, para tudo, para a economia do país, estarem e clubes do interior do país a jogar ao mais alto nível das diversas modalidades. Muito sinceramente, pronto, eu não direi, não serei tão dramático do jogo da vida, porque o mais importante é realmente a nossa vida e a nossa... Não, eu quando digo o jogo da vida, digo que pode decidir a subida ou não, não é? Só por isso, no resto não. Eu vou utilizar, se calhar, aqui uma expressão que eu digo, é o jogo mais importante da minha vida, porque é o próximo. É uma final, aproveito aqui, que não necessito de fazer, porque sei que iremos ter casa cheia, mas aproveito para apelar a todos os simpatizantes, a todos os oliveirenses, mesmo que não gostem tanto de basquetebol, que possam estar a defender um clube da sua região que luta por uma permanência no segundo escalão do basquetebol nacional. Sei que os nossos fiéis adeptos irão estar presentes, não, sem dúvida nenhuma. A nossa mecha amarela, que voltou a aparecer e criou um ambiente fantástico, e sei que iremos ter casa cheia para nos apoiarem, porque esperam uma vitória. Nós, infelizmente, ainda não conseguimos uma vitória. As únicas vitórias que temos esta época, sempre fora de portas, e queremos dedicar, na última jornada, que seja a primeira vitória da época em casa, e que seja a vitória mais importante da época e que nos garanta a manutenção. Em termos desta paragem de 15 dias, na minha opinião, é outra falha de quem gere e quem prepara este modelo competitivo, porque uma coisa é haver uma paragem de 15 dias e ainda haver mais 3 ou 4 jornadas para se jogarem. Agora, parar 15 dias e depois jogar-se a última jornada, primeiro não se está a pensar nos clubes, porque são 15 dias que os clubes vão ter que manter os seus atletas. E outra coisa, vão manter os seus atletas quem está a necessitar deles para garantir a manutenção neste caso. Porque se calhar muitos clubes que já não tenham qualquer tipo de objetivo... Poupam dinheiro dispensando, não é? Vão poupar dinheiro porque se calhar já não vão ficar com estes atletas mais 15 dias. Quer dizer, esta paragem não tem, na minha opinião, qualquer lógica nem no modelo de competição. Em termos de nossa performance ou de afetar, eu acho que nós, apesar de tivemos duas vitórias seguidas e agora duas derrotas seguidas, acho que a equipa tem crescido e temos estado bastante melhor coletivamente em termos ofensivos e muito mais importante, porque somos uma equipa que começámos na primeira fase, éramos das piores defesas do campeonato, e nesta segunda fase da época, nesta segunda parte da época, tivemos uma melhoria bastante grande e melhorámos muito em termos defensivos. Isto agora poderá ser bom, poderá ser mau. Temos 15 dias para prepararmos para a última jornada. Penso que em ter... Mas pronto, vamos. Esta situação desta paragem que não tem. Era mesmo aí que estávamos. Era, que não tem grande fundamento. Porque uma coisa é haver uma paragem de 15 dias da competição e depois haver mais 4 ou 5 jogos, não é? Estamos aqui a falar que vai parar 15 dias e vai haver uma jornada e acaba o campeonato. Pronto, em termos de vantagem ou desvantagem, pronto, poderá ter coisas boas. Eu acho que a equipa tem estado. Apesar de nós tivemos duas vitórias consecutivas e a seguir perdemos os dois últimos jogos, um por 2 pontos e outro no prolongamento, pronto, um jogo com alguma polémica, mas a equipa tem estado bem, até em termos defensivos, temos melhorado bastante. Estes 15 dias vai nos dar para trabalharmos estes aspectos onde não estivemos tão bem e corrigi-los para estarmos ainda mais bem preparados para a última jornada. Fazemos um bom scouting da equipa adversária, uma boa análise daquilo que nos poderá poderemos estar à espera da equipa do Ginásio Olhanense. Acredito que seja uma equipa que psicologicamente não esteja bem, porque já desceu de divisão, mas acredito que era acabar a época pronto, com uma vitória e que não tem nada a perder, vem jogar completamente sem qualquer pressão, e nós temos de estar alertados para isso. E pronto, e como há bocado também tinha dito, pedir, acredito que vamos ter uma boa casa, porque os nossos adeptos têm sido muito fiéis, inclusive a esperarem-nos quando viemos da vitória de Olhão, em que chegámos aqui à 1:30 da manhã e tínhamos acessivelmente 50 pessoas à nossa espera para nos receberem, e alguns jogadores questionaram: mas o que é que aconteceu? Pois, estas pessoas estão aqui à nossa espera à 1:30 da manhã porque nós conseguimos uma vitória muito importante e acreditam em nós, e algum comentário do grupo era: epá, eu nós imagino se nós fôssemos campeões ou tivéssemos a jogar para ser campeões. E eu na brincadeira, olha, se é assim nesta situação, imaginem numa situação dessas. Por isso, eu faço um apelo temos casa cheia, todos oliveirenses, mesmo quem não goste muito de basquete, mas que dê este seu apoio para conseguirmos que um clube do concelho e da região consiga manter a este nível. E depois nós fazemos a nossa parte do nosso trabalho e do outro lado haver seriedade e profissionalismo e verdade esportiva no outro jogo que vai nos interessar, que haja isso e dizer muito, ser muito bem claro nisto que eu vou dizer. Se nós perdermos, é porque não temos condições para continuar a este nível. Se nós ganharmos e a Académica também ganhar, porque foi claramente melhor, tem que ficar na Proliga quem merecer, e tem que ser o menos merecedor neste caso, mas que haja fair play, que haja verdade esportiva. É só isto que nós pedimos, e que quem esteja à frente das competições e as entidades, que também estejam atentos naquilo que esteja a passar em todos os pavilhões, ou nestes casos, nestes pavilhões em que há na última jornada fatores que vão decidir permanências ou descidas de divisão. Vamos esperar que de facto isso aconteça, Cláudio, e que seja um jogo, e que sejam jogos limpos, como se costuma dizer, e que de facto os resultados que daí possam sair sejam o melhor, naturalmente, num jogo que é de máxima importância. Exatamente. Cláudio, obrigado por estarmos aqui. Naturalmente vamos estar atentos e depois iremos fazer o balanço em devido tempo, claro, enfim, do basquetebol, porque o basquete sampaense não é só os séniores, também tem um complemento enorme de formação, e portanto naturalmente que também iremos dissecar tudo isso. Obrigado, claro, Cláudio, um abraço por estar aqui connosco à segunda-feira. Muito obrigado, e claro que sim, o Óbvio Frio aqui, depois mais para a frente iremos falar isso, que é o nosso crescimento da formação, que a mim como coordenador tem sido muito grande. Orgulha imenso, e vimos no intervalo dos jogos dos séniores cada vez mais miúdos a irem lançar umas bolas, e também, antes de me despedir, voltar a agradecer esta oportunidade, e também pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque se calhar me prolonguei um bocadinho naquilo. Foi ao pormenor. Mas acho que era importante, e vou ser sincero, e aproveito também para dizer isto aos nossos ouvintes, e porque nós treinadores somos criticados às vezes por algumas decisões, e bem, a crítica faz parte, e quem o adepto tem direito de expressão e liberdade de expressão e de criticar, mas por vezes nós temos que decidir em frações de segundos. Por vezes tomamos boas decisões, outras vezes as decisões não são tão boas, mas também tinha um bocado isto aqui entalado, e então prolonguei-me um bocadinho, sei que fui um bocado maçador nesse aspecto. Não, foi esclarecedor, que é diferente. Foi esclarecedor, e era isso que nós queríamos. Naturalmente temos esta perspectiva, e num jogo que é importante, e portanto também temos, e nada melhor de ter o próprio técnico a ver a perspectiva dele e daquilo que ficou aqui devidamente esclarecido. Cláudio, obrigado, uma boa noite. Obrigado, um abraço, e felicidades para a próxima partida. Obrigado. Boa noite, obrigado.